Voz da Norte. A nova geração. Somos uma família. Vespasiano. M.A. Morro Alto. Todo mundo diz que Morro Alto é perigoso e tem favelado. Essa é a realidade aí, tá ligado? Morro Alto, Nova Pampulha. Do Morro Alto aí, diz pra mim. Aí, Morro Alto é assim, tem caixa d'água, tem tudo mim. Morro Alto onde nasci. A todas as quebradas, fazendinha, favelinha, curumim, caixa d'água. Morro Alto, São Benedito. Morro Alto, Palmital. Vozes da Norte, tá de volta. Eu também tô nessa fita, rap é o som. Som. No rap, no break, grafite, DJ. Vozes da Norte, faz um corre hip hop. Morro Alto, Nova Pampulha. O que acontece é o descaso, eu tô ligado, é isso mesmo. Por isso eu canto rap, denuncio e não desconto. Conheço cada passo, Morro Alto, Zona Norte, eu sei o Alto Cruzeiro. Salve VDN, Alto Cruzeiro. Somos revolucionários, Zona Norte, TNH. Zona Norte, VDN, TNH, pede a paz. Família TNH, sangue bom aqui é macho. Na paz com movimento hip hop, Morro Alto. Novo Horizonte, Alto Cruzeiro, crime não deu boi. Novo Horizonte, Alto Cruzeiro, formando uma aliança. Novo Horizonte, Deus abençoe e não se esquece do Alto Cruzeiro. Ô velho, Morro Alto tá daquele jeito, os caras tá tudo desnorteados, tá mó bronca, caixa d'água, tudo.